Obrigado, Senhor, por intercessão de Santa Rita de Cássia. Bíblia aberta, terça-feira, cartilha de oração. O texto de hoje, Lucas 13, 18 a 21. Lucas 13, 18 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? É como um grão de mostarda, que alguém pegou e semeou no seu jardim, cresceu, tornou-se um arbusto e os pássaros do céu foram fazer ninhos sobre seus ramos. Jesus disse ainda: com que mais poderei comparar o reino dos céus? É como um fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 porções de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São parábolas que fazem parte do que chamamos de sabedoria de Deus. É interessante perceber que os cedros do Líbano eram árvores enormes. Representavam na simbologia profética as nações poderosas. Sempre se fala em metáfora: broto do cedro de Javé, o monte de Israel, Sion, Jerusalém. Agora Jesus apresenta o reino de Deus surgindo de uma insignificante semente, o grão de mostarda, que não era como o cedro do Líbano, mas uma árvore comum que fazia parte e estava ao lado do lago de Genezaré. É a humilde origem do reino, à beira do mar. A árvore da mostarda é muito pequena, porém, quando cresce, chega a atingir 3 metros de altura. Não é uma árvore imponente, frondosa, como eu disse, o cedro do Líbano, mas também abriga as aves do céu. O reino de Jesus não é de poder, mas de acolhida. Quando ela lhe faz esta comparação, é isto que quer dizer. Depois, a segunda parábola fala de um pequeno tanto de fermento que, misturada, leveda. Somos chamados, portanto, a sermos acolhedores, como a árvore de mostarda. Ó Pai, guia nossos passos, cuida bem dos nossos olhos, ilumina nossa mente. Ilumina nossa mente, Senhor, nas orações. Faz teu povo mais humano. Faz teu povo mais humano. Ouve a nossa prece. E se errarmos o caminho, vem nos resgatar. Eu falava que na hora da misericórdia nós somos chamados a rezar pelos doentes. Jesus fala da oração. Será que nós estamos com o coração voltado para dizer: Senhor, eu creio na misericórdia? E é crendo na misericórdia que eu digo: restitua a saúde. Eu creio, Senhor, no poder desse momento de oração. Escute a nossa prece, Senhor. Escute nosso clamor. Precisamos da Tua presença, da misericórdia. Vem nos ajudar. Vem nos auxiliar. Confirma, Senhor, a Tua graça. Você está em prece comigo? Você está em oração comigo? Pegue aí os remédios, a roupa dos enfermos. Pegue aquela roupa que você levou para casa para lavar do hospital e você vai levar para o enfermo. Coloca diante do rádio e diga: Senhor, abençoai. Abençoai os doentes. Dai, Senhor, paz e saúde. Paz no coração no momento de provação. Dá força, Senhor, àqueles que cuidam dos doentes. Escute a prece daqueles que sofrem. Que o remédio possa tirar a dor. Senhor, escute a nossa prece. Jesus misericordioso, atenda o nosso pedido. Senhor Deus, abençoai. Abençoai todos os objetos, a água e todos os pedidos que foram feitos agora, Senhor. Nossa prece cheia de esperança. Confirme, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na hora da misericórdia.